assistir é bicha, hein? Começando mais um programa Morre de Bang, é hoje mais do que especial, né, Mr. F? Tem muita gente aqui no estúdio. Porra, tá foda, hein? Tô quase me perdendo aqui. Se eu tirar o pé do chão, eu perco o lugar. Ah, é, com certeza. Hoje o número do programa é 43, né, velho? 43, é? 43. Tema de hoje, relacionamentos, programa 43, ano 3, episódio 3, não, é 5. Programa relacionamentos. Tô aqui, eu, Ítalo Super Tramps, juntamente com o Mr. Herbton. E aí, beleza? E vários convidados especiais, né? Com Maria certeza. Betânia. Pois é, minha gente, acabei de chegar. Quem me chamou, lembram de mim? O locutor, que tá aqui também. E aí, demais, estamos aqui mais uma vez falando do Morre de Bang, hoje nesse dia maravilhoso de chuva. E hoje estamos gravando aqui em Beverly Hills, chovendo pra caralho. Não, Beverly Hills não, porque é Sun City, Beverly Hills. Sun City, Beverly Hills. Ao vivo em definitivo, agora, hoje, maravilhosamente, nesse programa especial Relacionamentos. Até que enfim, depois de depois de um mês sem programa, né? Já tem gente chorando aí, gente querendo matar a mãe, querendo fazer terrorismo. Daniel aí. Mesmo, abraço pra Daniel aí. Já todas as vezes que ele me via entrar no... Que ele me via entrar online. No entrar, MSN, não, que eu não vou entrar, né? No computador, mas... Quando ele me via online no MSN, ele... Meu irmão, cadê você no programa, meu velho? A gente tá com um problema de estruturamento aí, eu acho que nossos sócios tá, né? É isso aí, né? E teve essa dificuldade. Aí é isso aí, né? mas o bom de ficar parado é que você vê que a galera quer ouvir, né? Ah, é, pô. Porque ontem eu entrei no MSN do programa, ontem, uns 3 dias atrás, tô entrando no programa, no MSN do programa lá. Aí sempre vem alguém... Porra, e o programa, meu irmão? Eu, meu irmão, não sabia nem que esse cara escutava o programa, pô. Sério? Tá ligado? Altas pessoas, pô. Tipo, logo quando eu entrei, acho que tinha umas 7 pessoas pra aceitar, tá ligado? No agora, MSN, um negócio que eu venho observando é que o pessoal do Facebook, meu irmão, aumentou pra caralho, velho. É, tá quase 200, né? Vamos porra, fazer velho. A campanha aí, você que tá ouvindo. Vai lá no Facebook do Morre de Bang, acho que tá do... Porque eu assim, lembro, geralmente véio. Quem postava era ou tu, ou Leandro, ou o pessoal mesmo que a gente conhecia. E agora não, velho, tá vindo... Alta galera aí que eu digo, meu irmão, quem é esse povo? Eu entro então, assim... Então, vamos pro Facebook da alegria aí, todo mundo entrando aí. O Orkut tá literalmente baixo. Entregue, né? Entregue. Tá foda. Porque ninguém mais usa aquela merda. Eu não uso, mas eu não entro mais no Orkut. Mas vamos fazer um desabafo aqui. A galera fica pedindo pra gente gravar programa e tal. A galera acha que por aí tem algum podcast aí que grava toda semana, velho. Okay, é muito difícil, velho. É muito difícil. E ainda sem fundos monetários, né? Nem outra. Eu acredito plenamente que eles fazem assim. Eles devem gravar durante, sei lá, um dia inteiro. Literalmente, de 8 horas da manhã até beirando meia-noite, sei lá, um dia inteiro. Faz de gravação. Nada, faz isso não. Mas peraí. E durante a semana eles vão editando, entendeu? Então, temporada em temporada. Agora é foda porque eles são atualizados pra caralho, tá ligado? Deles quem, pô? Hã? Eles quem, pô? O pessoal dos podcasts aí que o pessoal pensa que é colocado todo dia, tá ligado? Mas não dia, é, véio. Pô. Os cara, tipo, eu acompanho um podcast só, tá ligado? Qual é? É um tal de Péssima Ideia aí. Que os caras estão 2 meses sem gravar e é normal, pô. Todo dia. Porra, velho. Meu irmão, o normal dos caras era gravar praticamente um programa por mês. Aí agora a turma começou a reclamar porque faz 2 meses que eles não gravavam, pô. Porque, tipo... Ele demorava um mês pra lançar cada programa. Mas não era um mês pra gravar, vamos dizer. 20 dias de set editando, tá ligado? Caralho. E os caras nem por isso. A galera deixa de ouvir ou comentar. O que eu fico puto com os caras que ouvem o programa da gente... Tem que ser toda é porque... semana. Não. Beleza, que tenha toda semana, tá ligado? Beleza, vamos gravar toda semana aí. Mas tá lá o programa número 1 da temporada. Comentário que só... Caralho, velho. Quase... Mais de 50 comentários. 60 comentários, sei lá. Aí segundo, 40. Terceiro, 30. No quarto, velho, já não tinha ninguém, velho, comentando, pô. Aí chega um cara pra, com a intenção lá de, sei lá, de botar uma propaganda no programa. Já faz, não, pô, esse cara é fogo de palha, pô, aí, ó. Primeiro programa, a gente só o caralho e depois ninguém ouviu, pô. É, isso é mal, velho, isso é mal. Porque os ouvintes da gente tá muito sugador, velho. Só quer ouvir e comentar porra nenhuma, velho. Porque que a galera tá baixando, eu tô ligado, porque dá pra ver lá, tá ligado? Mas comentar que é bom, puta que pariu, né, velho? Então, é melhor a gente gravar um programa e É inclusive uma coisa que a gente vai ver agora. Você vai gravar toda semana. Vai depender do feedback agora. Pronto, beleza. A gente lança o programa, vê aí como é que vai ser a reação da galera. Qualquer coisa a gente coloca assim, ó, pronto. A gente só grava programa novo quando esse daqui tiver pelo menos 30 comentários, velho. Era uma, velho. É uma boa. Era uma. É uma ideia massa, velho. Vocês têm que se educar, porque, meu irmão, o blog, como é que um blog que tem 1000 visualizações por dia tem 3 comentários no dia? Isso quer dizer que 1000 pessoas vê e 3 comentam, tá ligado? É, mas é aquela coisa, né? Eu acredito também que seja... É natural da internet, não, tá ligado? É. A pessoa entra, é natural, e diz, um indica o outro, ó, vê esse blog aí, pra ver essa parada aí, esse site. Eles entram... Não, eu tô ligado, mas que pelo menos comente no programa. Ah, o post do programa é o foco principal do programa. Mas o blog isso, a gente tem pra chamar ouvinte, tá ligado? Isso já tem a ver com o assunto, tá ligado? Isso já é uma forma de relacionamento. Do da gente aqui, do programa, com o pessoal, os ouvintes. Porque é o quê? Um limite, um certo número de sugestão ou de mensagem. Tem que ter o feedback, né, velho? Exatamente. Que pariu. Como é que a gente vai saber que vocês estão gostando ou não, pô? O foda é isso, pô. Eu entro no MSN e aí os caras... Meu irmão, o programa foi o bicho. Gente pra caralho. Gente pra caralho. Vem falar com o cara, mas ninguém chega no blog. É melhor, se tem que comentar em um dos dois, é melhor comentar no blog, porque é, a gente vê, tá ligado? Mas falando do último programa foi... Foi o programa número 6, que foi Tempos Modernos. Porra, eu não tava não, velho. Tava, pô. Tava não. Tempos Modernos? Tava vocês não, falaram, né? De quê? Eu não tava não, pô. Tira tema aqui. Vamos ver. Tirou onda da cara da gente, do computador, né? Infelizmente, nossos equipamentos ainda estão na fase daquele processador Lentium 4. É. E tá mas, foda. É, sei lá, velho. Sei que o último programa a gente fez Twitcam. Eu acho que tu tava, velho. O do Twitcam, qual foi o Twitcam? Foi o do... Último. Deu não. Merda 2? É, Tempo Moderno, pô. Não, Tempo Moderno não tava não, pô. Só Deus não deu merda doido, pô. Ah, mas enfim. Eu disse Deus merda. É foda, né? A gente já é taxado de anticristo e o caralho aí, velho. Falando véio. Deus merda 2 é foda. Mas o último programa foi Deu em Merda. É... Deu em Merda não, foi Tempos Modernos. A gente gravou, fez um Twitcam. O áudio foi horrível. Foi da porque foi o áudio do Twitcam, porque a gente perdeu a gravação. Pronto, um abraço pra quem ouve o programa e que comenta, né? Vamos comentar essa porra aí, né? O último programa foi o áudio do Twitcam, esse daqui vai ser melhor. Ou então pior, né? Caso dê pau no meio da gravação, vou salvar logo aqui. Pera aí, tá salvando aí de 5 minutos. Aqui. Segundo bloco? Não, primeiro. Tem bloco mais não, esse cara. Tem bloco mais não, um bloco só agora, um bloco concreto só. E a novidade do programa, no final vai tocar uma playlist ali de músicas pedidas pela galera. Opa. Heavy metal, death metal, folk metal, pagode metal, o que vocês pedirem aí a gente toca. Pagode só não toca metal, só não toca pedra, o resto toca. Atualidades, né, atualidade, que era a atualidade quando a gente fez o roteiro, mas agora já tá velho, né, Osama nas alturas, morreu o nosso amiguinho. Pô, velho, tá falando umas atualidades muito... Muito atuais, né? Atrasado, né, velho? Pô, mas o foda foi tu que comentou, não foi? Que tinha um Play 3 na sala da CIA, pô. Tinha, pô. Foi, não, foi Edwin que disse que viu um Play 3, pô. Um Play 3. Eu acho que ele tava meio fumado, tá ligado? É na foto que aparece Obama, aquela Hillary Clinton e o pessoal lá do Exército Americano. Aí Obama com a mão na boca assim, ó. E um Play 3 lá no fundo. E um Play 3 assim, ele jogando assim, pá, dando adubo. O caralho, velho. Aí é foda. Mas teve mais o que? Lacraia is dead. Morreu. Sei que é tão bem informado quanto a gente, ó. Tá sabendo umas paradas atualmente. Ixi, Maria. Bem atuais. Casamento dos Frangoli rolou um no Brasil, não foi? Foi liberado aí. Um bocado de direito gay aí, ó. Saiu o primeiro beijo gay na novela. Você, ouvinte que é meio bichona, já pode liberar o caneco. Legalmente, né? Sempre podre, na verdade, né? O que agora tem mais direito, agora né? Agora tá mais escrachado do que nunca. É aquele negócio como, né? Tem aquela... E o outro... Aí um negócio interessante, falando de viado, de gay... Que é o quê? Viado? Que é o quê? Que agora não existe mais dois sexos, pô. Agora são três, pô. Ao meio termo. E já tem mercado, empresas voltadas exatamente ao público gay. Meu irmão, é coisas exclusivas, fuderosa. E porque casa. Lubrificante não, anal... Não, é... Modelo de casa, pô, modelo de carro, tipo de gay. Roupa, exclusivo pra GLS, pô. Jura você, escroto, pô. Escroto, velho. Como e é que deve mesmo? Ser, velho? Um cachecol no pescoço. Agora, pode, como é que a pessoa vai adivinhar? Tá, não, essa camisa ela foi feita pra um gay, velho. Você tá usando um vermelho muito gay. Porra. Caralho, aí vai ser foda, né? Porque o cara pode estar usando uma coisa parecida, o cara pode estar achando que tá abalando, tirou do verão europeu. Quando chega aqui é a roupa de frango, bicho. É meio perigoso, né? Essa onda aí, essa moda aí. Sunset do Everton, não. Mano Breno, não. Mano, sim, Breno, vai falar não. Sobre a morte de... Não, não. Temos assuntos muito sérios a tratar no próximo programa, quando estiver toda a trupe aqui. Esse programa tá sendo... gravado nas coxas, nas né? Nas coxas mesmo. De quem eu não sei. De quem eu não sei, mas tá aqui. A gente tá gravando meio por obrigação, né, velho? Que é pra ter programa domingo, pra tu não reclamar. Passar mais uma. Também, né? Não passar mais uma semana reclamando. Relacionamentos em banda, pô. A gente tá falando de rock, música, hardcore, rock and roll. E, pô, o que não pode deixar de comentar, que era da época, né? Mas a parada do Dream Theater, né? Porra, velho, o batera, o que entrou agora é fuderoso, velho. Mark Minerva, né? Mike Minergin, sei lá. Martin Luther King, Janine, porra. Martin Luther King aí, que, porra, velho, o cara... toca pra caralho. Eu preferi o Marcos Minima, velho. Agora, o que entrou também é bom, velho. Ele é recordista lá de Mufada. Maguine, né? Maguine. O pessoal na gravação, tem no Facebook do pessoal do Dream aí, no site também, que foi mais do que esperado ele, a gravação dele. É um cara bastante organizado, bastante limpo. Em relação a Portnoy, porque Portnoy eu acho que era uma tiração nenhuma do caralho, uma greda, porra. E era um cachaceiro. Bagunceiro pra caralho. Cachaceiro. Aí pra meio caralho, que... Portnoy. Já gravaram a parte da bateria. Eu acho que vai sair no fim do ano, já saiu o CD novo do Dream. No fim desse ano mesmo já saiu. Pô, então vamos aí baixar, né? Que a gente não compra, certeza, né? Com certeza, velho. Não, tu compra, né? Eu agora não. Falando de banda, abrindo um aspas aqui bem rapidinho. Os parentes. Um parênteses aqui parentes. Bem legal. Meu irmão, o CD novo do Sepultura tá foda. Tá um dos melhores CDs, meu irmão. Vamos fazer um review aí desse graças aí. A Deus, velho, que o Sepultura lançou um CD bom de respeito. Esse CD, pra mim, tá entre o Arise e o Chaos AD, velho. Tá foda. Tá foda mesmo. Tá bem legal meio de escutar. Meio origem, véio. Assim, o... Não, velho, tá heavy diferente mesmo. Tá... Não, tá totalmente diferente. Desde que Derek entrou. E que ele tá... Esse agora foi o melhor pra todos, pra mim. Foi isso aí, velho. Então tá vamos lá, vamos lá. Vamos botar um link aí pra galera ouvir uns demos. Tá foda, velho, tá foda. É, no final do... Mas voltando aí, só post... foi uma deixa aqui. Porque... É, uma deixa, né? Que não deixa de ser legal. Mas falamos de relacionamento de banda, é uma das coisas que mais... Todo mundo sabe, tá ligado? É a parada do Guns N' Roses, por exemplo, né? Aquele já... Axl Rose ali... Axila cor-de-rosa. Axila cor-de-rosa... Puta que pariu, o relacionamento dele com a banda era uma merda, tá ligado? Aquilo ali devia ser o nome dele, né? Carreira solo. É, carreira solo, pô. Porque só tem ele, do Guns, e o resto é contratado. E ele tá feio pra caralho, meu irmão. Aí sobrancelha, ele parece um saguim branco, velho. Ele tá parecendo um traveco, predador branco. Tá parecendo um travecão, velho. Tá, velho. É, e naquele tempo, seu Guns, porra. Seu Guns. As minas tudo idolatrando. Agora tá fudido, velho. Só como na época ele cantava Welcome to the Jungle. Agora é Obedido. Pega o microfone, obedido. Ia botar Valdir Soriano cantando, que ia dar muito melhor que ele no Guns. Como é que seria o Valdir Soriano cantando? Welcome to the Jungle, obedido. Mas quem é que faz? Quem é esse negão aí? Aguinaldo Timóteo, porra. Aguinaldo Timóteo cantava muito melhor que ele. Com certeza, pô. Muito melhor. E... a morte do baixista de Slipknot é uma coisa meio velha, né? Pra gente comentar. Caralho, mas tá aí, é, no top, que né? Agora eles estão parados mesmo, pô. Eles vão gravar essa DNA pau esse ano, pô. Ah, sim, pô. Isso eu coloquei o tópico, mas eu não tô sabendo de nada, não, pô. Eu vi assim no Twitter e quer dizer que morreu o batera das antigas. Não, morreu do Slipknot, não. Quem morreu tô confundindo aí esse cara. Quem morreu do Slipknot foi o baixista e o batera. E quem morreu. Foi morreu o também Avenger, o Avenger, morreu também o baixista do Alice in Chains, o primeiro. Que era o do cabelão da porra, ele morreu também. E mal do Avenged é mais antigo, né? Que foi quando o Portnoy foi pro Avenged. E que agora tá sem banda, Portnoy, né? Assim, sem banda grande, né? No caso, pelo menos. Ele pode ter os projetos dele, mas tá sem banda grande, né? E outra notícia bastante tá fudido, nova, né? É o baixista do Metallica que morreu. Ah, o é, Clint, né? Burton, ele morreu. Ai, ai, carai, nova pra carai, tá lá, né? Mas é, vai falando de relacionamento, 80, nem cara. Notícia nova, pô, mas é questão de relacionamento entre banda, né? Mas teve, tipo, bandas que perderam o vocalista, o caralho, né? Aí tem o Cliff Burton, que morreu, todo mundo sabe, entrou o Pazé. Não foi o Pazé que entrou? Quem? O Pazé. Aquele cara das trancinhas, pô. Não, pô, aquele ali é o mais novo, pô. Quem entrou nada depois a ver, dele, né? Não, quem entrou depois dele já, foi. Muito doido, eu tô muito doido aqui, velho. Outro cara lá que tinha a cara de carranca, meio... pô. Esqueci o nome dele. Eita, caralho. É, que foi embora, ele tá tocando umas bandas bem feiosas. É, agora. Ele tocou no Ozzy um tempo, depois ele saiu, pô. Tomou no cu esse cara aí. Quem tá, véio, agora no Metallica é o Roberto Trolillo. É Roberto quem? Torelho. Ah, sim, pronto. Esse é o cara mexicano, que é o pajé, pô. Pronto, é e também Apache. O Savatage, né, que morreu, um dos fundadores da banda nas antigas, isso daí, é. Inclusive o CD mais novo do Savatage, altas músicas, são riffs de 92 que pegaram do cara. Olha, que é morrido, acharam uma fita e pegaram o riff, um cara regravou, e beleza. Porra. Legal, legal isso daí. Legal morrer não, né, legal o falecimento desse cidadão não, mas legal terem pego o legado legal do cara e regravar, né. Eu ia falar alguma coisa também muito interessante, sim, o cara do Def Leppard, tá ligado? O batera do Def Leppard. Não. Tu nunca ouviu falar essa história, não? Não. O baterista, ele foi... Tava no busão. Sempre é no busão, né? Aí o busão se fudeu, capotou, caralho, aí ele perdeu um braço. Caralho. Não sabe não essa onda, não, pô. Sim, o cara que, batera ele e ele toca com um braço só, velho. Já vi. O cara vi. É muito foda, pô. Já vi, pô. Ele, a botar caixa o link dele, aí, dele aí. Tem uma parte que ele toca com o pé, pô. É, então, pô, é um baterista de um braço só. É. Isso é único no mundo, velho, eu acho. Realmente, velho. A não ser que tenha uma banda de aleijado e pá. Não, tem uma tribo de Jah, né, velho? Que todo mundo é cego, menos o vocalista. Caralho, é, velho. Não é, pô, não sabia tribo não. Tribo de Jah, todo mundo é cego. É, pô, menos o vocal, pô. Tem um forró daqui que também, todo mundo é cego, pô. É o único que canta, que anda pelo palco, pô. Senão os caras vão e cair. E o nome aleijado é meio pejorativo, né, velho? É, são deficientes visuais, né, velho? Deficientes visuais. É como chamar a prostituta de puta, né, velho? E, ah, e o gay de frango, né? Não, mas porque frango fica aquela coisa... É, né? Não, mas o gay mas é pra gente tá, chamar mas... de gay. A gente chama de frango, é pejorativo. Mas é que tá a mulher escrota a gente chama de puta. É, não, é só uma mulher escrota. É, porque nem rapariga, porque em Portugal rapariga é moça, velho. E é aquele negócio, né? O cara que é doente mental a gente chama de doido e tal. Agora, não, mas... quando fala de deficiente, aí a galera meio que estila, né? É, mas seja por isso. Em Portugal, é puto significa criança, pô. Porra. O putinho, os putinhos, é puto, os putinhos ali, os é puto e miúdo, significa criança. E miúdo é o quê? Bunda lá é cu, injeção é pica. Poura. Aí o cara vai tomar cara uma vai pica no tomar cu. Uma pica no cu, caralho. Puto. E é puto. O cara ainda é. Só pode ser puto pra levar uma pica. De Portugal, mas é Portugal legal. Relacionamento de banda tem a grupo, né? A mulher que libera a xota pra banda toda. Aqui em Recife tem uma grande grupo. Que eu não lembro o nome dela, mas é uma maga morena que eu tenho vontade de dar uma rasteira nela. Ela é a que tem um olho grande? Ela é só tem um olho? Feia pra... Só feia tem olho pra... não, ela tem os dois, pô. Ah, ela tem os dois olhos, é? Não, não é essa não que você tá dizendo, não. Isso é outra, velho. Não, véio. Nem uma maga do cabelão preto. É. Só vive de jaqueta de couro. É ela, pô. Tem um olho do caralho, o olho dela parece mais um pires, pô. Mas tu falou que ela só tem um olho. Não, pô, ela tem um olhão grande. Ah, véio. Sim, pra mim tu tinha dito que ela só tem um olho, não, pô. Véio, tem, ela pensei, tem três, acho que ela bota a biloca no, ela no tem olho três, postiço pô. Dela, velho. O olho do cu também conta. Ah, tá. Porra, ela fez um boquete. Diz a lenda que ela fez um boquete em Leme, tá ligado? E que ela já ficou com o nosso amigo quem? Dino. Mentira. É, só que a parte do Dino, né, diz a lenda não, é de verdade mas mesmo. Mas Dino, mesmo Dino não é metaleiro, assim, não tem banda, velho. Como é que ela ficou com ela? Só ficou ah, com... mas ficou pelo prazer, né? Ele é dos Abutres MCs, da Abutres Motoclube, tá ligado? E é, os caras aí, sei lá, velho, tem merda na cabeça pra ficar com aquela ei, mulher não, ali, caralho. Ela realmente é muito remosa, velho. Ela parece um missinioso. Ela é remosidade em pessoa, bicho. Uma vez que eu... Ela só vive muito doida, tá? Bêbada e maconhada, cheia dos tóxicos, tá ligado? Eu acho que ela deve guardar isso dentro do cabelo, velho. Ou no cu, velho. Sei lá, eu sei que ela tava... Véio. Eu tenho uma raiva daquela mulher desde que eu bati o olho, velho. Não sei o que é que tem, não. Acho que ela não vai com a minha cara também. Eu só encontrei ela... Encontrei assim, né? Só em show, vi, né? Ela passando duas vezes só. Que foi no dia que teve o... Claustrofobia. No lá no Bomber. E algum show do Bomber, né? E o último agora, do Abre Porra, que ela tava, pô. É, ela sempre tá, né, em show, pô. Ela deve fuder com cara que faz show, tá ligado? Aí, porra, tava lá aquela mulher de perna aberta batendo cabeça, meu irmão. Parecia que ia abrir escala e eu ia dar uma rasteira nela, meu irmão. Passou duas vezes na minha cabeça. E passar assim pertinho e dar uma rasteira, eu não fiz. Me arrependi pra caralho. Porque depois quando tava num show do Bozo, pô. Aí tava eu e os caras assim, brincando assim, tirando um onda um com o outro, pô. Ela chegou pra mim. Viu? Não sabe fazer uma roda direito, né, caralho? É o quê, né? Beba pra caralho dizendo que eu não sabia fazer uma roda direito, pô. Eu tava tirando onda com os caras, nada a ver com roda. Mas tu foi pra última apresentação? Pô. Relacionamento, a gente tem relacionamento, todo falar, tipo de relacionamento. Todo tipo de relacionamento, é. Vamos falar sobre... Acho que o Twitter foi uma coisa que relacionou... Eita, caralho, que nada a ver o que eu ia falar agora. Não, foi uma coisa que revolucionou a questão de relacionamento. Total, pô, lá na internet o Twitter foi foda, pô. Se brincar, foi uma revelação foi algo que cresceu, do ano, tá ligado? Cresceu mais internet. Rápido do que o Orkut, pô. Assim que o Orkut foi saiu, foda. Pô. Eu ainda demorou fui, pra eu caralho. Eu ainda fui muito resistente a usar o Orkut, pô. Aí o Demar me mostrava e dizia, meu velho... Vejo o Orkut por causa das comunidades, tá ligado? Procurar banda, e procurar... ainda é assim. E velho. Ainda é, pô, ainda tem. Ainda procuro, é por causa das comunidades, né? Agora, o Twitter, velho, meu irmão, todo mundo agora é Twitter, velho. Puta que pariu, acho que até o Papa deve ter um Twitter dele, velho. Bota meu pai. Twitter pra pau, velho. O Henri Cristo também. Meu, o negócio que mudou também foi a assessoria de imprensa, tá ligado? Que deu uma decaída direto, depois do Twitter. Decaiu a parada de assessoria direto. De imprensa. Não, porque assim, a pessoa tá em um local, velho, ligado com a net. A primeira notícia que vai, velho, vai logo no Twitter. É, pô. Morreu fulano. Aí o cara da banda... não precisa assessoria de imprensa dizer que morreu. Um cara da banda chegou e colocou no Twitter, tá lá. Fudeu, velho. Vai entrar todo jeito. CD novo vai sair. Se tá no Twitter oficial do cara, precisa de agência com nenhuma certeza. Ir atrás, de porra nenhuma, tá ligado? E muito site de banda, pô. Muito site mesmo que eu já pesquisei pra caramba. Já tem o Twitter, pá. Já tem, já. Twitter, MySpace, Facebook, não sei o quê, pai, bra... Caramba, velho. É porque enquanto antes você precisava contratar claro, os engravatados, agora não, né? Agora você não precisa, né? Agora virou uma coisa muito mais fácil, mano. É. Se tornou bem mais fácil. Acho que tu já foi rode, né? Ou tu ou o cachorro já foi rode de banda já, né? Meu irmão. O cachorro, já... né? Não, o Demar já foi, eu também já fui, mas eu fui pouco, o Demar foi mais. O Demar foi do acho que do Letal. O Letal Vírus daqui do Recife e. E eu fui poucas vezes só, pô. Fui só do acho que umas duas vezes só da banda amigo meu de Raoni, do Revolta Civil. Mas é o cara que é rude tem uma moralzinha também com as minas? Ou... Não, velho, eu não tenho moral porra nenhuma com a mina, velho. Minha moral é só com o Paloma e morreu, velho. Não, pô, nas antigas, né, pô? Quando não, eu véio, era um rapaz antigas... solteiro. Não, não, não. Nem... Aí eu quero lascado mais ainda, velho. Porque tá ligado, né? Quando o cara tá desempregado, aparece meio emprego. Quando o cara tá com a mulher certa, aí aparece um monte de mulher, né? Não apareceu nenhuma, mas eu tô dizendo assim, né? Dizendo assim, né? É, pelo hábito que existe. É porque isso também vem... Não estamos com o Twitter de Khan, porque o negócio tá meio cabisbaixo aqui, o computador querendo falecer, mas acredito que esse final de semana, mestre Roberto Cabral arruma uma memória aí pra mim. Agora, já que estamos falando de Twitter, ninguém falou do meu blog, Maria Bethânia blog. É, tá pra ser lançado o blog Maria Bethânia em comemoração a isso. Vamos fazer um novo quadro com a Maria Bethânia. Pois é, com gente. Exclusividade, toda semana ela vai dizer um novo poema. O blog dela não é do poema? Exatamente. Tem um poema essa semana ou não tá pronto ainda? É, podemos fazer um agora? Acho que dá, né? Acho que sim, beleza. Que tá um poema como um fundo musical, Quem Me Chamou, né? Por favor. E é o menino da edição bota. E vamos lá, o poema se chama O Acarajé Que Saiu Transo. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro mim? Meu acarajé, quero com pimenta, que dá dor no pé. Meu acarajé, na Bahia só tem axé. Meu acarajé. E é isso aí, muito profundo. Quem me chamou vai querer voltar. E aí, demais, agora com vocês acabaram de ouvir um poema maravilhoso com Maria Bethânia. Era essa voz maravilhosa com aquela música Quem me chamou. Voltando ao assunto de relações aí, relacionamentos e o caralho, tem que falar também de relações. Relacionamentos entre marido e mulher, né? Tem que falar sobre isso daí, né? Discussões idiotas. A famosa DR, tá ligado? Que não é, não é a sigla de discussões idiotas, é a sigla de discussões de relacionamento. É um saco. E é, meu interfone tocando, é a relação entre o como é o porteiro. Cara aqui? O porteiro e o cidadão, é o interfone. Só um momento. Bom, pessoal, chegou o convidado especial do programa de hoje. Eu nem sabia quem é. Nem eu sabia, mas chegou agora. Felipe, eu não sei qual, tá ligado? Mas tá subindo. E aí, demais! Voltamos mais uma vez com o Humor Headbang, agora com dois convidados super especiais. Mr. Barbicha e Mr. Super Magro. Ah, chegaram aqui de surpresa o Filipinho. Qual era o apelido dele mesmo? Presuntinho, pô. Lembro não, velho. Aquele que, muito família pra lembrar aquele lá, que, aquele lá que fingiu que faleceu, né? Que pegava Ronaldinho Gaúcho e tal. Aquele ali que tinha as histórias fantásticas e pegação, né, Felipe? É isso aí, é isso aí. Tá de volta aqui e hoje ele tá com o irmãozinho, né? O Mr. Barbicha, né? Meu irmão com mais dessa aí, tá? Eu achei que você aqui era profissional dele. É, não, pô. Aqui é assim, ó. E não tem. Não tem. A gente fez o roteiro básico, só que não encheu. Não colocou porra nenhuma, pô. Só chamou os tópicos mesmo. Peraí, tem roteiro essa merda aqui? Tem, porra. Aqui tem, é profissa, pô. Morre de benga, cacete. Olha aqui, ó. A gente tá falando hoje de relacionamento, né? É, pô. Conta sua história. Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho várias histórias de relacionamento. Eu tenho várias histórias. Eu tenho histórias com. Aqui é tipo o sofá da Xuxa, tá ligado? O cara entra e deixa um wallpaper aí. Pra faltar a imaginação aí. Só tá a imaginação. Eu preferia que ela estivesse nua. Mas vamos lá. Minha história de relacionamento vai de mulheres feias a travesti. Não, mentira, nunca peguei um travesti, não, mas. Quase, né? Saiba, fala a verdade, né? Fala a verdade. Aqui é o divã da Xuxa, velho. Você sentou, tem que. Eu tive um relacionamento muito longo aí com a menina que eu. Ela era tão bonita que eu apelidei era Ronaldinho Gaúcho. Jogava tanto quanto. Joga uma bola com uma beleza. Hoje ela joga nos dois times, né? Yeah. É, ela joga no time dos casados e solteiros. Ela gostou tanto do prazer que ela teve com a minha pessoa que ela virou sapatão. Rapaz, você proporcionou um prazer estranho. Ai, caralho. Um prazer meio estranho, meio, né? Meio estranho aí, viu? Meio sado, né? Ela se decepcionou com o cara e virou sapatão. Caralho, meu irmão. A vida é triste. E hoje ela tá com o seu relacionamento com uma mulher que tem mais músculo do que eu. Caralho. Verdade. O que não é muito difícil nessa condição que você tá agora, né? É verdade. Super magro. Ela espera o marido do cara sair, o marido da mulher sair do apartamento pra entrar e. É isso que é profissional. E fazer, né? O serviço. É sério, isso que é o profissional. Fala, discreto. Conheço, pô. Cunhado, cunhada. Cunhada. Bonito. Cunhado, cunhadinho. Caralho. Eita, e como é que a mulher do cara. A velha história da menstruação, né? Que tava lá esperando o bebê do Mr. Felipe. Opa. Naquela indecisão, será que estou grávida? Pra confirmar que não estava. Não, aí a menstruação demorando a vir, aquele bagulho meio estressado. Foi, deu um grito, disse que. Meu boi chegou! Não foi? Foi essa parada mesmo. Reunião de família, chega aquele satanás, não é muito bem-vindo. Que mais dessa, meu irmão? Não veio dizer que menstruou aqui pra tu, que importância isso tem? Não é porque ela é muito amiga minha. Ela meu conta a intimidade. É, e ninguém sabia, né? É um namoro que era o cara era tão orgulhoso. Né? Eu, meu irmão, que amiga é essa? Que o cara, segundo, o cara é tão orgulhoso, tá, do namoro, que até hoje ele diz que nunca beijou na boca dela, nunca, tá ligado? Não vai acreditar. Nunca beijei naquela boca. Vixe, mano. É verdade. Falando de discussão aí de relacionamento, a gente tá falando justamente disso, né? Que mulher gosta de negócio chamado discussão de relacionamento, né? Discutiu relação. Vocês discutiam muito relacionamento com o Ronaldinho Gaúcho ou vocês disputavam tudo na embaixadinha? Era tudo na dividida, carrinho por trás, bola nas costas. Não, mas sério, rolava de DR. Não, porque eu não tinha um relacionamento com ela, né? Eu só dava. DR, pô. Eu dava só umas pitocadas com ela e pronto. Ela ia pra casa. Era uma relação aberta, né? Era aberta, né? Uma relação, uma relação bem aberta, né? Era tão aberta de buraco, que meus amigos também pegavam ela e era tudo. Opa! Era uma safadagem. Quando chega no nível dos seus amigos, pegar sua mulher. É, não, minha mulher não, pô. Sua mulher. Dá uma toradinha nela. Você tirou a virgindade dela, rapaz. Foi uma brincadeira, né? Mulher não, né? Foi verdade. Ele tirou a virgindade da menina, deixou o lençol sujo de casa. Lavar a mãe, lavar, e que é isso, menino. Demorou muito pra tirar a virgindade? Demorou. E a nega se decepcionou tanto que. Demorou, mas ela era um pouquinho suja. Opa! A piquita dela tinha uma catinga do caramba de mijo. ela não se enxugou direito, meu filho. Você tem que pegar lá com carinho, entendeu? A situação era precária, era precária. Botava um Cepacol, uma Coca-Cola, fazia um bochecho. A situação era precária, mas... Mandava ela desovar no esgoto. Mas... macho que é macho, come sem preconceito. E fica até embaixo de outro macho. Não. Mas a famosa catinguinha de mesmo, isso dá pra aturar, pô. Dá pra aturar. Agora, aquele bacalhau mesmo na Noruega, é o que é foda, pô. O cara bota o dedo assim, quando volta, pô. Aí volta o caramelado, tá ligado? Não, meu no Deus cu, céu, né? É por isso que a gente não arruma um patrocínio. Olha os tópicos dos caras, meu irmão. Aí quando vem assim, a gente dá aquela carteirada, né? Fungada. Aí a gente me fica, vou passar ali, tem um Dove ali. Um Dove, um sabão amarelo. Faça um tchá-tchá-tchá ali na sua... Sabão de coco. Eu já tava pensando assim, quando eu fazer minha empresa e fazer o sabão, pensando nessas mulheres, fazer o sabão em barra, sabor de... Do formato da piroca já. É pra facilitar a entrada. Pode ser. Lançar no sex shop mais próximo. É, com certeza. Quando ela lava, ela também se come, né? Também se delicia, né? E é uma lavação interna, né? É um bochecho anal, vaginal, o que for, né? É que se ela usar muito, acaba o sabonete. É, vai ter sabonete acabando em 2 dias, meu velho. Dependendo da carência das mulheres aí. É bom que tu venha demais, é uma ideia genial, pô. É ideia genial, com certeza, velho. 2 dias acaba o sabonete, tem que comprar outro. Falando em negócio de vaginas aí e tal, fala também sobre a xenofobia, né, também, né? Essa que é, xenofobia é o ódio a xota, né? Como é? É, não, pô? Estudos, é o quê, pô? Xenofobia culturais. É quando a pessoa é jogada fora em relação ao estrangeiro, pô. É, não, pô. Tô brincando, pô. Mas teve um xenofobia, não? Teve um xenofóbico no nosso programa aí, né, velho? Um californiano aí. Eu botei pra fuder nele. Foi o cara ao vivo no Twitter botando pra fuder na gente e a gente aqui. Parecia uma guerra. Aí, tu viu a edição? Fudido, não seja por isso. Eu tenho família nos dois estados. Ah, meu amigo, é. Fudeu. Velho. É, nem tá ligado? Não, deixa essa porra aí, velho. O Brasil, por causa de tu, filho da puta. Peraí que agora eu vou botar pra fuder. O Brasil, por causa de tu, filho da puta. É uma merda, exatamente por isso, caralho. Como é que tu vai odiar teu próprio povo, porra? É um donzelo, porra. Deixa esse tabaco daí, velho. Xenofobia, né? A versão aí e tem o povo lá geralmente do sul e do sudeste, né? Que tem som, né? Porque a gente já é fodido. A gente vai ser xenofóbico com quem, mesmo? Eu sou xenofóbico com baiano, velho. Eu não gosto de baiano. O baiano ele não se considera nordestino, pô. Ele é por baiano. Por isso que eu sou xenofóbico, sou aquele puta, velho. Na verdade, o baiano não se considera do mundo, né? É baiano. Caralho, velho, é outro planeta. É. Só, o mundo dele é a swingueira, meu amigo. É outra raça. É a swingueira. Ele é... Meu irmão, uma vez eu fui na Bahia, fui no pezinho da Bahia, Paulo Afonso. A campainha deve ser um birimbau, né? É, o cara... Não, pô, o cara aperta assim e faz... Aí volta dele. Caralho. Aí, meu irmão, aí eu fui na Bahia, no pé da Bahia ali, que é Paulo Afonso, nem tem tanto baiano, né? Sei lá, é meio misturado com um povo da divisa lá. Aí meu irmão, chegando lá, a praia não tinha ninguém, só tinha 2 negão, pô. E os negão já querendo dar mortal, pirueta, dar uma de macaco, né, Dudu? Não que eu esteja chamando negro de macaco, porque eu sou meio preto pra falar disso, né, velho? Aí, meu irmão, mas o povo da Bahia eu já me intimidei por aí, meu irmão. Mas nem por isso também, que eu fui em Fortaleza, também não gostei muito de lá, não. Os caras chegam assim, você. E macho? Bora jogar bola, macho? Macho! Oxe, que porra, eu sou homem, pô, mas não precisa me chamar de macho, não, pô. Não, o que eu negócio chato, o cara. Soube... O cara é macho, parece que é teu namorado, meu irmão. Oxe, vai te fuder. O que eu soube lá em São Paulo que é assim: se você estiver na rua, aqui, no Nordeste, no Norte. Não, aqui é em casa. Eu digo Norte, Nordeste, pô. Aqui sim. O pessoal, e no Rio de Janeiro também. O pessoal chama de pipa, ou papagaio, né? Como é, pipa, empinar pipa, empinar papagaio. Sendo que em São Paulo, meu primo que é do Rio de Janeiro foi passar um final de semana lá e tinha um pirralho lá com um papagaio lá e ele com a porra lá, pinando tudo e torando todos. Ele, meu irmão, me empresta essa pipa aí pra eu também tirar essa onda. Ele olhou assim: que é isso, mano? Sou viado não, porra. Aí ele, qual foi? Eu entendi não. Eu falei, não, porque lá não se chama pipa. Pipa é se tiver uma mulher com um papagaio, ela se chama pipo. Que viadagem. É o fresco, né? É pipo. O negócio é. Pra mim, pipo, nome mais um S é um salgadinho, que é o salgadinho Pipos. Que é muito bom. Comercial aí. Antigamente era 30 centavos. Antigamente, é, eu comecei já o mexendo, né? Antigamente era 30 centavos o Pipos, hoje tá quase um real. Tá um real, tá foda, velho. Tá muito caro, mano. Até o Big Big aumentou, velho. Tão botando no caneco do Mano Ítalos. O Big Big era 5 centavos, pô. Era 5 ou já 15, tá bom. Mais gente ganhando dinheiro, mais gente se fudendo, né? Mas relação de casal, a gente falou o quê? De DR, essas merda aí que mulher fica puxando DR. Meu irmão, tu tá seguindo o cronograma aí, não. Tô, véio. Não, né? Relacionamentos homossexuais. Estamos aqui hoje com o Felipe. Vamos ele lá. Vai falar. Olha, eu conheço bastante sobre essa intimidade. Ei, não, mas é até bom que ele tem aqui. Não tem um traveco lá no curado que dava em cima dele, pô, na feira do curado. Não, passou a mão na minha bunda, passou a mão na minha bunda. Eita, porra, hoje ele tá com HIV, aquela miséria. Tá com HIV. E ele passou HIV pra um tal de Marquinho, o irmão da Amanda. Mentira, sério. Marquinho tá com AIDS. Marquinho, Papa Frango. Eu conheço o Marquinho. O cara morava no meu prédio e ele não tinha jeito de frango, né, bicho? Pesando 37 quilos aí, com um bucho enorme. Com um bucho de H. Só tá o couro da salsicha, a capa do galeto. Acho que isso que você tá não é H. pylori, não. Eu nunca me relacionei com travesti, não. Eu também já emagreci pra caralho. Ele passa pela gente, você tem a sensação de que a morte tá atrás dele, né? Viu a porra. É sério. Aí é foda. Outra coisa atrás dele, né? É verdade. Nintendo Wii mudando o mundo, velho. Eu não sei porque eu coloquei isso. Não, o que a gente tá falando é de Nintendo Wii? É o relacionamento Wii, entre a pessoa e o jogo, né? E o jogo, né? Alguém já viu o Nintendo Wii? Vocês já viram já, né? Já viu, né? Nossa, jogar que a gente nunca jogou, né? A gente pobre assim, fudido, né? Não, mas, é legal. Mas vamos seguir o cronograma aí falando. Não, a gente tá falando sobre o Wii mesmo. É ah, sim, aí tem alguma coisa de relacionamentos aí. Tem várias coisas pra falar sobre relacionamentos homossexuais que... Onde eu estudava na minha sala, tinha alguns viadinhos e... Alguns no curado, respeitosamente falando. No curado, tem uns dois baitola que malhavam lá na academia e davam umas cantadas aí em cima da minha pessoa. É. Júnior e Felipe. É. Não, aí não, aí não. Não. Esse bicho é chama frango. Um tal de David aí, David, o cara. Frango. 7 anos tinha Sussa, da feira, pô, que vendia mandioca, já era fim dele. É só passar um frango. De 7 anos, esse menino passando rebolando na rua. David, e eu tenho uma amiga que foi falar um dia com ele e disse, olha, David... Não, mas eu também sou afim de Felipe, aí ele cantou a seguinte música. Esse maço é meu, esse maço ninguém toma, se quiser maço gostoso... Como é que não, é, véi? Até a música ele decorou, vem, esse maço é meu, esse maço ninguém toma, se quiser maço gostoso, vou buscar na zona. Porra, véi, é um clássico que poderia virar uma vinheta aí. Vai virar uma vinheta do programa. Virar um monte de bem aí. Mas também tem outro cara também que malhava lá na academia e... Ele falava comigo... Tem muita academia. Ele falava comigo todos os dias e eu achava que ele era um homem, tá ligado? Mas só que, de repente, o cara... O cara começa a falar comigo e tal, não sei o que aí. Quando o cara vai pra academia e... Meu irmão, ele começou aí com um short estranho, velho. Aquele short tochado no rabo. Aí eu olhei assim pra ele e disse, meu irmão, que merda é essa? Eu até tirei onda, eu disse, meu irmão, esse tempo chuvoso é ruim, porque o cara, de vez em quando, não tem roupa, começa a usar a roupa da irmã, né? Caralho. Ele ficou meio morgado, ele disse, não, comigo tem essa frescura, não. O que couber bem, eu uso aí, não sei o que. Ele disse, tá certo. Se couber bem, se entrar um inhame, se couber, tá beleza. O cara começa assim, o que né? Vai cabendo. O cara começa assim, depois tá dando a bunda por aí. Até onde cabe, né? Esse negócio, essas paradas é muito estranha. Ele se assumiu como sair do armário. Ele se assumiu, mas ele anda com os travecos aí, tipo, doideira. A primeira vez que eu nem desconfiava, né? Antes de ele usar essa roupinha, eu vi ele com traveco, andando com traveco. Eu disse, rapaz, que merda é essa? É a questão do relacionamento, né? Quem é macho geralmente não se relacionamento com esse tipo de gente, não se relacionamenta, tá ligado? É verdade. Relacionamento é por boa. Eu não tenho ideia. Eu também tinha um colega que era pegador. Também... Não, escuta a história agora, meu velho. O cara andava comigo aí, pegador. Opa. Quando eu fui olhar a foto do frango lá do colégio, o cara tava numa festa, o nome da festa é Festa de Beto. Aí eu olhei e disse, mas rapaz, que putaria é essa? O cara sem camisa e altos caras lá, tudo musculoso. Eu disse, que merda é essa, velho? O cara era meu amigo, velho. Quem era já não é mais, né? Eu disse, mas tu foi pra essa festa? Não, Deus é mais na minha vida. Com certeza. Sim, mas fala aí, quem foi esse cara aí? Foi Felipe lá do curado, não? Foi não. Foi um cara aí que... Não, Felipe é homem, pô. Felipe é homem. Pelo menos eu acho, né? Até que se prova com a até agora não bichou, né? Tem a relação do homem com os animais, os entendeu? Os também, né, velho? É, é, tem uma, a tia de um amigo nosso aí que diz que ela faz sexo com animais que já. É isso, caralho, velho. É uma delícia, por sinal, né? Porra, velho. Aí falou que já aprovou. Aí entra o parágrafo de quem já aprovou. Tesão é tesão. Não, tesão é tesão, né? Como diria um amigo meu, é tesão do mesmo jeito. Você chegou a pegar o quê? Uma cabra? Não, não, não. Uma cadela, uma égua? Eu nunca peguei ninguém, não. Uma jumenta? Não, mas, é animal, pô. Não é ninguém, não, pô. Mas eu tenho um colega meu... Animal é gente, pô. Mas eu tenho um colega meu que... Animal também é gente. Colocou o dedo mindinho. Não, tem um documentário, porque os animais também são seres humanos. Ah, então tá certo. Eu tenho um colega meu aí que também colocou o dedo mindinho na budinha do hamster, viu? Quem foi esse? Caralho, velho. Ô, mano, o Ítalo aí. Eu não. O que é esse isso? Não fui eu, não. Que onda é essa aí, meu irmão? Eu sabia que você... Eu tô sabendo dessa onda. Fala a verdade, foi Manuel. Eu, preto. Como é que eu fico vermelho? Foi Manuel, foi. Nosso grande amigo, Manazinho. Botou um dedinho no... Botou um dedinho na bunda do hamster. E a hamster é fêmea. E a hamster é pulando. Pulando. Caralho, velho. É um relacionamento de bicho com animal, você tem umas histórias muito boas com hamster, né? É verdade. Sempre catastróficas, né? Morreu sempre. Agora um. Vamos prestar um minuto de solidariedade. Agora um minuto. De silêncio, né? Tá bom, já. Tá bom. É um segundo. É um animal menor, como é um animal de pouco porte, a gente bota um segundo. Ele vem importado da Índia mesmo, esse cara. Sim. E como foi? Morreu... Ele tava embaixo do... Ele tentou fugir. O cara, ele é safado, ele pagou o que ele tinha que... Se ferrou. Resumindo. Resumindo, se ferrou. Ele queria fugir da gaiolinha e ele montando seu plano maléfico, diabélico, com armas bélicas, é mistura de diabético. Sim, aí ele tava tentando fugir, ele quebrou o ferrinho da gaiola e ele tentou escapar por debaixo, só que ele ficou preso, ele não conseguiu sair. Irmão, como era o sobrenome desse seu rato dele? O nome dele era Oprah. Era uma hamster. Não tinha Schofield, não, né? Não, não tinha, não. Ah, tá, velho. Ele, na verdade, queria ser o Missão Impossível, né? Ele queria ser o Missão Impossível. Eu tô ligado. Ele queria escapar por baixo, no duto de ventilação. Puxa, aí ficou imprensado, né? Ficou imprensado e eu passei uma semana e disse, cadê essa merda desse rato que não sai de casa? Ele não percebeu o detalhe. Não percebi. E isso naquele ferrinho de baixo, né? Foi. Isso. Caralho, meu irmão. Onde o hamster caga. Aí quando eu liguei a luz, que eu disse, vou dar comida a essa miséria que ia... Ele a comida tava comida, lá? Ele não foi, ele não comeu, eu fiquei impressionado. Não percebeu, uma semana. Eu fiquei chocado. Isso é um cuidador. Que relacionamento é esse com seu bicho? O hamster é desaparecido, ele não percebeu. Isso é um cara que cuida bem dos animais, né? Ele dizia pra mim. Dá um cavalo pra você. Ele dizia pra mim, Júnior, esse hamster não me liga mais, não aparece, não manda flores. Não me manda uma caixa de bombom. Eu tava triste. Quando eu olhei, ele tava lá, o pobrezinho esmagado. Eu chorei. Na verdade, cara. Mentira, desse joga fora. Já botou na sacola, fez um pequeno enterro junto. Não precisa falar a verdade aqui, não, pô. Ele disse, joga fora. Eu disse, meu irmão, bora botar numa caixa de alguma coisa. Ele, não, pô, bota no saco mesmo, meu povo. Aí, diga aí. Caralho, vai pro saco. O dono, né? Diga aí, o dono tá dizendo isso. Eu digo, beleza, né? Então tá bom. Dá uma jogatina no lixo do e os outros, eu me lembro que teve até esmagado por Mr. Vicente, né? Isso aí foi. Você esmagou um hamster de propósito? Sério? Não, de propósito não. Foi não? Foi de propósito. Também tinha sido. Foi sem querer querendo, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Agora eu já soube, na minha família, que um cara que tava casado com minha prima, ele matou um cachorro. A grito. Ele atacou lá o caseiro lá da casa. Ele matou o cachorro só de pasada, velho. Deu. Uma pariga aí, velho. É o psicopata da pá. Esse é psicopata sinistro mesmo. Daí. Esse foi o seu foda que fez isso daí. Pô. Isso é sinistro. Qual é o próximo relacionamento aí, velho? É, já falamos de discussão, relação em família, né? É bom e é ruim, né, velho? É bom e é ruim, né? Na moral, acho que família... Não, peraí. Família é aquele negócio. Ah, mas mamãe e tia. Como dizem, né? O amigo é a família que você escolhe, né? E não é à toa que a família o cara não escolhe, né? Sempre nasce... Não, mas é que tá. Tem uma frase que eu acho exatamente contraditória, que é o quê? Que dizem que a sociedade... A família não é a base da sociedade. Então, por esse motivo, seguindo essa premissa... A sociedade é fodida, né? A sociedade é essa loucura, este cocô que é, porque... Nenhuma família é perfeita. Verdadeira bosta, verdadeira. Não existe família perfeita, velho. Toda família tem. Não, mas uma toda família tem uma ovelha negra, tem um filho da puta, tá ligado? Que não é a mesma pessoa. É no meio não, da família. Não, não, nessa sua posição aí, se encaixa G4. Tudo no meu irmão aqui do meu lado. Meu tudo caralho, é ele. Nessa... Nessa posição aí, se encaixa G4, tudo porra, no meu irmão aí. Ele ainda complementa de 4. De 4 cabe tudo, essa né, Júnior? Tem que ter, pô, tem que ter a mulher que é desleixada, tem que ter a mulher que é certa, tem que ter é o cara verdade, que é o lascado, o bêbado. Toda, né? Meu irmão, toda a família verdade. Tem. Pode ser uma família toda de crente, velho, mas no passado todo mundo era um bando de filho da... É, é, minha pô. Família é, todo mundo é crente agora, mas todo mundo era filho da puta. É, pô. Já teve tem meu avô, ter, ó, meu avô contado, os filhos contados dele, pra tu ver como ele era filho da puta, tem quase 50. Bora, menino. Sem mentira, pô. Chegou ao cúmulo de tá meu tio dançando forró assim, ó, pô, num bar aí, chega um cara assim... Ei, porra, tu tá dançando com a tua irmã, caralho. É o quê, velho? É, pô, filho da puta, mano. Sério, velho? Foda, pô. É, por exemplo, ele era tão miserável, pô, que... Ele pegava, por exemplo, ele tinha uma família aqui. Do outro lado ele tinha outra. Como é que ele sabia que todo mundo era filho dele? Ele botava o mesmo nome. Puxa, é, tinha um Carlos aqui e um Carlos aqui. E outro Carlos lá. Carlos Nóbrega, por exemplo. Carlos Luiz. Irmão, aí ele não esquecia o nome dos filhos, porque ele fazia relação de um com o outro. E ver. Ele sabe, tá ligado? Ó, fulano, tu nasceu no mesmo mês que fulano, meu filho de não sei onde. Diga aí, filho da puta do caralho. É um peiador, é um peador. Irmão, pra saber, pra saber. Esse é o reprodutor meu, filho, reprodutor de arco verde, pô. Tem que ver uma lista no IBGE, tem que porra. Tem que fazer pesquisa no IBGE. Oxe, meu irmão, quando teve uma vez que a gente conseguiu juntar um bocado de tio, só filhos dessa minha vó. Peraí. Conseguiu, isso quantas aí, mulheres? Alguém sabe a ideia de não, quantas ele mulheres? Ele teve umas 7 mulheres, uma coisa assim. Meu irmão, as mulheres sofreu, velho. Oxe, meu irmão, minha avó teve mais de 12 filhos, só minha avó. Sério, velho? Vixe, sério, Maria, pô. Uma vez que a gente foi juntar vivo, filho. Tu tem quantos tios? Eu acho que eu tenho uns 8. Caralho, porque véio. Uns 3 morreram de bala já. A princípio, não nasceram pra correr boa, né? Todos que morreram de bala da minha família. Também, Maria. Lá em Arco Verde não se resolve nada amigavelmente. Nada amigavelmente. Antigamente era na peixeira, já na bala. É, pronto, meu avô. Meu avô mesmo, tão simpático que o menino é, ele não sabe ele até é hoje nem ler. É, pô, vivíssimo. Se só, vivo, só e ainda tem peano. Só tem namorada de 19 anos, 18. Caralho, vem. Tá melhor que nós, a minha tá ficando velha. Porra. Diga aí. Quando eu vi isso, eu vou tomar no cu. Aí. tomara que sim. Tomara não, pô. O que é que eu ia falar? Sim, meu avô, ele era tão simpático, tão amigável, pô, que o relacionamento dele com os professores se acabou logo quando ele tinha uns 13 anos por aí. É que ele fez com o professor? Não, menos, pô, bem menos. Matou pô, o professor. Que ele até hoje não sabe ler. Por quê? Matou o professor. Porque, não, mais ou menos. Era uma professora, né? A professora chamou ele, professora. Ele ainda não sabia ler. Tá ligado? Ele tava na fila lá e ele... Quero ler não, professora. Professora, você vai ler. Aí o que é essa palavra aqui? Ele não conseguiu ler. Aí a mulher fez. Você é muito burro. Ele comeu a professora. Aí ele ficou invocado, beleza. Ele foi pra casa. O bicho era tão miserável que ele fez uma faca, pô. Ele fez uma faca com osso, sei lá o que porra foi. Pô. Ficou assim, ó, amolando o dia todinho assim, ó, pô. Nossa, e todo mundo vendo. Que pirradeiro do caralho. Meu irmão, aí no outro dia, quando chegou a ver eu dele, ele deu uma facada no peito dela. Assim, eita, descendo. Caramba. A mulher perdeu uma mama. Foi, ele não foi assaltado. Ele foi aceito em mais nenhum colégio de Arco Verde, pô. Por isso que ele não sabe ler, pô. Meu irmão, tem uns 80. Não era pra ele ser aceito na sociedade. É, né, velho? Só que. Caralho, lá era o bicho, né? Arco Verde era o bicho. Meus tios nenhum presta, tá? Eu conheci a putaria. Nenhum prestava, né? Hoje são crentes, né? Dá aí um belo exemplo de relação em família. É, um belo exemplo, né? Meus tios são crentes. Antigamente era porradeiro e punheteiro e comedor de mulher. Meu tio, teve uma vez que eu me lembro muito bem. O último meu tio a se converter, ele até um 2006 pra ele ainda era escroto. Ele, meu irmão, o cara entra com a namorada vai, aí ele sai sozinho e faz. Meu irmão, botei no cu agora, que eu acho que vou ter que engessar a biloca, que ele pegou assim, ó. Pegou errado e dobrou. Eu, puta que pariu, tio. Dispense, pô. O meu outro tio, que é crente há mais tempo, quando era pirraia, tava lá assistindo SBT Repórter, ele deitado em um sofá com a mulher dele, e eu deitado no outro. Uma mulher atual, viu? Que é crente também, viu? Eu já vi. Eu sabendo que eles metiam até... Isso quando? Isso, meu irmão, faz muito tempo, velho. Antes de 2000, isso daí, com certeza. Caralho. Eu morava no Curado, pô. Aí tava lá ele com a mulher e eu ligado já que os dois petecavam até altas horas. Só que eu era o cara que ficava acordado até mais tarde. Aí a gente assistindo... Cine Band Privé. Assistindo não, Cine Band Privé não. Tava passando o SBT Repórter, um negocinho sobre nudistas. Sim. Pra de nudista, tá ligado? Aí, meu irmão, só que eu nunca vi graça em nudismo, tá ligado? Fiz mais graça num negócio assim... bonitinho assim. Eu também, eu sempre vejo graça lá perto de casa. Bota um negócio. Vendendo perfume da Natura. Vendendo perfume da Natura. É, só tá essa mulher, né? Vamos. Isso aí tá fraco. Tá meio fraco, peraí. Vamos fazer uma pequena pausa. Bota aqui um... são vários wallpapers bacanas. Uns mamilhos deliciosos. Cadê o wallpapers? O wallpaper aqui é um negócio profissional, rapaz. Cadê? É muita pasta, é muita pasta. Nessa pasta é XXX, é? É, com certeza, sim. Ela é a mais acessada de toda a blogosfera. Aqui, essa é a pasta que é bacana. É sucesso total. Sim, mas continua na história. Qual foi a história mesmo? A do Vixe Maria. É, a do Vixe Maria. A do Vixe Maria. Sim, pô, mas como é a história mesmo que eu tava falando? A do tio. Sim, pô, aí assistindo pro... aquele velho Prado Nudista, pô, só que eu não vejo a menor graça, né? Aí, de repente, chega a mulher do meu tio, pô, com controle de televisão. Aí fala alguma coisa pro meu tio. Aí, oxe, que foi? É meu tio. Deve estar de pau dura aí. Aí eu... e tava mesmo. Poxa, tava não, pô. Juro a você. Eu não tenho pra que mentir. Aí eu... tá nada, pô. Tá não. Aí meu tio... tá não. Aí a mulher dele chegou com controle de televisão e fez assim na minha rola. Oxi, véi. Meu irmão, pra ver se tava duro, sério, pô. Sério, véi? De seríssimo, pô. É atual, viu? Gravação aqui, ó. Blé, blé, blé. Mas era pequenininho, né? Era pequenininho, era pirralho, né, velho? A primeira vez que eu vi putaria, foi no quarto do meu tio lá. Os caras estavam fazendo uma reforma no quarto. Meu irmão, era um guarda-roupa praticamente só de pornô, meu irmão. Fita, não tinha DVD naquela época. Era VHS. Opa, filha. Olha, isso daí não, isso é um hambúrguer, né? Qualquer casamento. Eu quero saber. Não, mas vamos comentar os se a gente tá na McDonald's, porque eu tô vendo um hambúrguer, né? Um Big Mac aqui, ali. Maravilhoso, velho. Mas a primeira vez que eu vi sacanagem foi na casa do meu tio, ele reformando. Eu me lembro, eu peguei uma revista pra ver. Aí, primeira pornografia que eu vi na vida foi logo as mulheres botando a banana uma no pipi da outra. Acho que é por isso que até hoje eu tenho fascínio de ver as mulheres com as bananas assim. Tu tem fascínio de botar uma banana na bunda? Banana, mesma fruta, pô. E a outra história era em quadrinhos. Não, banana de pijamas. Com os balão, pô. Com os balãozinhos. Aí outra era as depiladinhas. A mulher, eita. Nossa, que matagal, amiga. Vamos depilar aí. Ah, amiga, eu prefiro assim a outra. Não, não vamos depilar. De eu lembro, pô, foi a primeira vez que eu vi, pô, na minha vida. Italo Taradão, e eu gostei, não, fiquei bacana, que legal, que coisa educacional. Todo menino aprenderia a ler se fosse desse jeito, né? É um título genial, né? As depiladinhas, é chamativo. Eu vi algo realmente de putaria mesmo, foi, não foi nem revista, nem foto, velho. Foi logo um filme da famosa e clássica... Titiolina, velho. Pronto, que é hoje, não sei se ainda é preto e branco, mas ela era deputada da Itália. Pura, é meu. Aí ela e um cara chamado Rocco, que é um ator aí, filme pornô. É. Já morreu, né? Pra caralho, aí não sei não, véi. É isso aí, pessoal. Na próxima semana tem mais. Você não pode perder porque o programa tá muito especial. É você. Quinta-feira tem mais uma gravação. Você não pode perder que o programa tá muito bom. Mas tá muito bom. Você não pode deixar de acompanhar. www.morradbanger.com. E você não pode deixar de seguir o Twitter do Morradbanger, que é www.twitter.com/humorheadbanger. Também confira as novidades no Facebook do Humorheadbanger e no Orkut do Humorheadbanger, na comunidade. Tchau, pessoal, até semana que vem. Ah, ai!